tem aquele negócio que ninguém pode fazer por mim, né, velho? É verdade, né, cara? Banho é uma coisa sagrada. Não, mas tudo bem, pô, vamos começar então? Pode ir embora. Pode ir embora? Pode ir embora? Então, tô indo embora. Até a próxima quinzena, na próxima edição. Queda essa parte, por favor, entrega o pessoal. Não, tá certo. É, vamos fazer o negócio direito. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast do Portal da Luta Livre. No momento que a gente está gravando essa edição aqui, o Portal da Luta Livre está fora do ar, né? Por causa da mudança do servidor, enrolou a gente aqui um pouco, né? Esses backup para não perder o conteúdo, né? Mas não tem problema. Na edição de hoje, nós temos aqui conosco ele, que também é admin do Portal da Luta Livre, Irã Santiago. Fala, Irã, tudo bem? Fala, galera, estamos aí de novo. Hoje ia ter fazer uma ressalva aqui, ia ter a participação do Salvador, do PT Wrestling. No entanto, nós estamos gravando, são 19h35, acabou de virar agora, da noite. Então, por uma questão de fuso horário, agora são 11 e um quebradinho lá, 11h35 lá em Portugal, e ele não pôde gravar com a gente. É, quase meia-noite lá, fica meio complicado, mas fica o nosso abraço pro Salvador. Na próxima a gente vai tentar pegar um pouquinho mais cedo, né, pra ver se ele participa aqui com a gente e tal, pra falar de várias coisas, inclusive Wrestling Portugal e tal. E também conosco aqui na nossa edição do podcast, ele que é um, vamos dizer assim, um novo membro do Portal da Luta Livre já, tá encabeçando aí também o projeto do segundo podcast do Portal da Luta Livre, Alan Aske, é isso? Exatamente isso, boa noite, bom dia, boa tarde, como diria aquele anão que fazia podcast aqui anteriormente, ainda faz, né? Ele tá meio sumido, né? Peraí. Eu quero mandar um abraço pro Igor, hoje que eu fico conversando com ele no MSN. É verdade. Não, e até porque, a partir do momento que essa edição já estiver no ar, já vai ter passado o aniversário dele, que é dia 19, né? Tá fazendo, se não me engano, 22 anos, o Igor, tal, parabéns pra ele. É um moço agora, é um rapaz. Mais dois, né? Pro 24. Né? É, falta então, pouco. Então. Falta pouco pra ele. Mas vamos continuar aqui. Fala aí, Alan, beleza? Beleza, beleza. Estamos aí pra mais participar dessa primeira edição aí. É isso aí, bom, então vamos falar sobre o que tá pegando. Eu não sei, vamos começar pela questão de Jeff Hardy aí, não sei. É, o mais plausível, porque foi o que balançou o mundo do wrestling essa semana, né? Balançou porque o Jeff acabou sendo pego aí pela polícia, né? Na casa dele tinha muita coisa, né? Tinha comprimidos aí de Vicodin, né? Aquele medicamento pra dor e tal. Também tinha outros medicamentos, esteroides anabolizantes e também vestígios de cocaína, né? E por essa razão, o Jeff Hardy foi preso. No começo ele negou que houve essa prisão através do Twitter dele, mas agora ele já apagou o Twitter, já apagou o MySpace, já apagou tudo que ele tinha na internet, né? E tá sendo indiciado, vai pro tribunal. E é acusado de posse de cocaína, tráfico de ópio, que eu não entendi até agora, porque não tinha ópio na casa dele, mas tudo bem, pelo menos é o que dizem, né? Não constou isso no relatório oficial. Ainda não acharam ópio, daqui a pouco é capaz de achar alguma coisa também. Os caras já por antecipação tá indo nessa. Posse com intenção de redistribuir uma droga da programação 3, né, que é uma classificação que é dada lá nos Estados Unidos para drogas e medicamentos, né, no caso aí de... acho que a gente pode classificar os anabolizantes. Manter uma habitação para o uso de drogas ou distribuição, ou seja, tipo uma casa de tráfico mesmo. Uma boca de fumo. É, uma boca de fumo, né? E posse de drogas medicinais, que aí acho que no caso são aquelas que você só pode ter com a receita médica, né? Então, quer dizer, o Jeff de herói virou um traficante de drogas do dia pra noite, né? Eu não acredito particularmente que ele seja, mas é o que a justiça está dizendo. O que vocês acham disso daí? O nosso amigo Jeff Hardy deu muito mal, porque a WWE planejava lançamentos também de DVDs, de uma linha de DVD só com a história dele, igual teve dele e do irmão dele. E também ele se deu mal porque ele estava cotado para também estar na na turnê do Hulk Hogan, que tá começando na Austrália daqui a poucos dias, e não vai mais porque vai ter que ir na justiça. É, exatamente. Essa questão das drogas, lógico que o problema maior foi o número, né, de comprimidos que foram encontrados na casa dele. Pelo que parece, aí já tem, se for somar os comprimidos, dá mais de 800, né? Não é uma quantia que um ser humano vá tomar, mas o que... Pô, foi aquela coisa tipo do filme The Wrestler. E nisso ele acabou se dando mal. Então é aí que vem a questão. Se ele abrir a boca, eu acho que vai pegar pro lado da WWE, né? Vai entregar muita gente se ele abrir. Exatamente. É aí que mora o perigo, né? Se ele vai ser, acho que, uma coisa que vai causar mais impacto do que o escândalo do Hulk Hogan em 2001, naquele julgamento que a WWE teve que passar por causa de uso de esteroides também, onde o Hulk Hogan foi contra a WWE, né? É isso aí. É uma situação muito, muito complicada, né? Porque o cara tava saindo como herói, assim, né? Vai ganhar uma DVD e tal, e simplesmente do dia parece que esperaram ele sair da WWE pra poder estourar a bomba. Pois é, é isso que daí, isso que foi o problema. Eu não sei se ele já imaginava que isso aconteceria e tal, e por isso acelerou a saída. Eu acho que, bom, provavelmente não. Mas o que pega é que, inevitavelmente, pelo que parece, ele vai pegar um tempinho de cadeia aí. O que ele pode conseguir é diminuir a pena, através de um bom advogado, né? E também de receitas médicas para provar a posse de pelo menos algum desses medicamentos, né? Mas me parece que o Jeff Hardy vai ficar em cana sim. E é uma pena, né, cara? Agora eu queria saber a opinião de quem é fã do Jeff Hardy, por muitas vezes viu o Jeff Hardy passando por essas acusações de uso de drogas. Tráfico é uma coisa até então inédita, mas sempre todo mundo acusava o Jeff Hardy de, sabe, ser um cara totalmente detonado por causa do uso de drogas. Isso já virou até storyline na WWE. E os fãs, lógico, sempre defenderam e tal. Mas agora, o que, que eles podem falar perante esses fatos, cara? Não tem cabimento, né? Engraçado que logo na sequência, né, ele sai da WWE, né, tem toda a comoção da saída dele, cara. A saída dele foi uma coisa bastante emocionante. Quando ele volta depois do Backlash, volta ao palco e comemora com o público, e acena pro público, com certeza foi um momento bem emocionante. E o engraçado é que depois disso, logo menos de uma semana depois, começa a estourar uma coisa atrás da outra. Claro que o Nicodinho, a gente sabe que isso é usado nos vestiários em quase o mundo todo, porque se machuca quem luta, se machuca o tempo todo, não é uma coisa que a gente fica muito tempo sem se machucar. Então tá sempre com lesão, sempre com dor muscular. O Tylenol mesmo é o que é usado a torto e direito, né? Então, o grande ponto dessa história é isso, é que tão rápido, né? Uma coisa tão rápida. É verdade, você vê que é uma situação complicada, mas, bom, agora a gente só pode desejar que isso acabe de uma forma bacana, porque o Jeff Hardy fez um grande nome na WWE, principalmente porque o irmão dele ainda está lá também, né, o Matt Hardy. Então, pra não queimar a imagem dos Hardy aí, que por anos e anos foram heróis, que tudo dê certo pro Jeff, né, e que isso daí termine da melhor forma possível. O que mais a gente teve de relevante aí nesses últimos dias, né? O que se pode dar mais destaque esses últimos dias é a revelação, por assim dizer, da tour chamada WrestleMania, que vai rolar na Austrália, e encabeçada pelo nosso amigo Rocky Rogan, que vai contar com o retorno aos rings do Nature Boy, Ric Flair. É, rapaz, retorno aos rings do Ric Flair. Você vê, o cara quando vive a vida inteira fazendo isso, né, ele não tem como... É igual cachorro. Como largar, né, cara? Não para de jeito nenhum, né? É, tem gente que fala até, inclusive, das lendas da luta livre nacional, que, pô, os caras tá velho pra caramba e não para, é difícil parar, né? É difícil, esse que é o problema. O cara viveu a vida inteira fazendo isso, o que que o cara vai fazer depois, né? Tanto que o Flair, antes mesmo dele sair da WWE, se não me engano, ele tinha uma empresa de representação comercial, se não me engano, que chegou a falir, né? Então, você vê que o negócio dele é o wrestling mesmo. E outra, tem uma curiosidade também do Ric Flair, que, se não me engano, acho que em 1978, o Ric Flair estava num avião com outros lutadores, né? Não sei quais eram. E esse avião caiu. O Ric Flair, ele sobreviveu, lógico, né? Não me diga. E o médico disse que ele nunca mais, depois desse acidente de avião, ele nunca mais poderia lutar novamente. E olha só onde o cara tá, né? Não parou até agora. É, só pra contrariar o médico, né? Na verdade, ele nem gosta de lutar. É, às vezes ele luta só de sacanagem. Ele é um verdadeiro viciado. É, esse daí é, mas é viciado no esporte, né? E o Goldberg disse, não, essa turma, né, do Hulk Hogan. É, Goldberg também tá, vai fazer aparição, né? Não, nessa turma do Hulk Hogan, ele não vai fazer aparição. Ele ia fazer aparição, só que aconteceu. O Hulk Hogan, ele é meio assim, digamos, olho grande, e tava querendo passar o rodo no dinheiro e deixar os caras tudo no dúvida. Olha só que sacana, cara. Aí o Goldberg falou, deixou no Twitter dele lá que ele não iria participar mais. Ele tava previsto pra participar, mas não iria participar mais, devido ao Hulk Hogan não tá querendo pagar ele o que ele acha que merecia. Uma coisa do tipo. Caramba, essa história minha é meio familiar. Meio parecido. É. Talvez em algum lugar. É, eu já ouvi isso em algum lugar, cara. Eu já ouvi isso em algum lugar aqui no Brasil. É, por aqui também eu já ouvi, mas tudo bem. É... deixa isso pra lá. Mas agora que a gente aproveitou pra falar de Brasil, vamos falar então da Luta Livre Nacional. A gente teve agora no portal da Luta Livre uma grande novidade aí, que também a gente vai passar a cobrir a Abralule, né? A gente entrou em contato aí com o Trovão, o Martins, né? O Marcos Martins, principalmente, que é o cara que... Cara, é o cara responsável por conteúdo de Luta Livre Nacional no portal da Luta Livre. Ele é o cara pela Luta Livre Nacional. E ele conversou com o Trovão e tal. E agora a gente vai também estar cobrindo aí na medida do possível também os shows da Abralule, né? As datas de shows, as notícias e tal, passando mais informação pra vocês. E pra galera que leu o portal da Luta Livre, eu não posso deixar de comentar isso, eu preciso comentar isso. Pra galera que acessou o portal da Luta Livre enquanto ele tava offline, até meio estranho, né? Um paradoxo isso, mas se deparou lá com uma mensagem minha explicando por que o portal da Luta Livre tava fora do ar e tal. E no meio do caminho, no meio dessa mensagem, a gente teve um momento aí pra falar um pouquinho sobre a Luta Livre Nacional, o que tá acontecendo. Recentemente, um empresário da Luta Livre Nacional... Não vamos citar nomes? Não vamos. Vamos fazer aqui, estilo BWF Combate, né? A gente sempre fala das pessoas, mas não cita os nomes, porque eu acho que não é ético a gente virar e falar isso. Mas um empresário da Luta Livre Nacional chegou a questionar a parcialidade do portal da Luta Livre em relação à Luta Livre Nacional, justamente pelo fato de eu ser o narrador, o comentarista, perdão, da BWF, né? Já fui árbitro, faço treinamento pra, quem sabe, um dia, né, subir aos rings e tal. E por essa razão, dessa minha ligação com a BWF, foi levantada aí um pouco da parcialidade da nossa informação sobre Luta Livre Nacional. Eu quero deixar claro, né, que por muitas vezes, eu mesmo, por muitas vezes, critiquei a BWF no portal da Luta Livre, principalmente na época de Blogspot, quando a BWF estava começando a dar seus primeiros passos, né? Então muita coisa estava errada, muita coisa tinha que ser mudada, e eu mesmo fui um que levantei essa bandeira, entendeu? Pro pessoal que acessava o portal da Luta Livre e lia o conteúdo. E eu acho que sempre que for necessário, não só eu, como o Marcos Martins, ou o Irã Santiago, ou qualquer redator do portal da Luta Livre, vai falar o que tá certo e o que não tá, né? E, lógico, a gente só tinha até agora BWF nas coberturas, né? Só notícia da BWF, fields que acabaram se desenvolvendo dentro do portal da Luta Livre, o que deixa a gente muito feliz de ver que o portal da Luta Livre não é só uma porta para informação, mas hoje também tem um papel importante no Pro Wrestling aqui no Brasil, né? E a gente não tinha outras federações por falta de conteúdo. Eu não sei se era por falta de interesse dos empresários de outras equipes divulgarem, mas a gente sempre divulgou aquilo que a gente pôde, entendeu? Seja o BWF, seja o Supercat, quando a gente já divulgou, seja a Reis do Ring, do Homem-Montanha, que a gente já chegou a citar algumas vezes também no portal da Luta Livre, seja a Bralule agora também, ou seja o próprio Gigantes do Ring, que a gente falou tivemos na época que estava na Mix TV, né, tendo o programa e tal. Então, fica aqui, só como comentário final sobre esse assunto, o mesmo que eu deixei na página do Portal da Luta Livre enquanto o site esteve fora do ar. No Portal da Luta Livre estão cobertas as federações que se interessam, primeiro de tudo, porque a gente não tem como adivinhar o que acontece nelas. Primeiro, as federações que se interessam e que respeitam não só os fãs da luta livre na internet, como também a opinião deles. Então fica aí a minha resposta, né? E vamos seguir aqui o negócio, porque esse momento o ratinho não dá certo aqui no... Ratinho! Aqui no podcast, né? É complicado, mas eu precisava falar. Vamos nessa aí. Realmente aqui eu vou fazer um jabazinho aqui também. Diga, por favor. Eu não tinha acertado com ninguém. Mas galera de Florianópolis aí, região de Florianópolis, fica ligado aí. Vai aparecer uma federação por aí, não tão grande quanto as outras, mas vai aparecer aí, galera vai dar pra treinar, vai dar pra ter uma noção bacana. E tem um amigo meu aí que tá com os negócios aí, né? É verdade, eu sei quem é, eu sei quem é esse rapaz aí que tá correndo atrás dessa equipe aí, né? Aproveitar e falar do Sul, eu tenho que mandar um abraço pro Márcio Reginato, que foi responsável uma época aí por correspondência internacional do Portal da Luta Livre, né? Trazendo artigos da Argentina e tal. Ele tá, se não me engano, agora no Uruguai, né? Lá também tem bastante pro wrestling na televisão e tal. Então mandar um abraço pro Reginato, falou comigo esses dias por e-mail. E a galera do Sul fica de olho, porque vai aparecer aí uma federação realmente, que eu já tô sabendo desses detalhes, né? Fiquei sabendo aí meio por cima, mas se alguém quiser falar sobre ela, fique à vontade. Olha, então eu trago novidades então aqui do Sul. Ah, então por favor. Várias novidades. É, várias. Então vai. Primeiro, tratando da Field dentro do portal. Muito bacana a Shield, que iniciou aí com o Chino Rapper e com o Sonic, e tomou proporções com a entrevista que o Martins fez com o Chino Rapper, e que o Cigano Skinner entrou com a força total defendendo o Sonic. E aí o pessoal do Sul tomou as dores de que ninguém vai ficar xingando o Skinner, e aí nós estamos todos juntos aqui do Sul, tanto Santa Catarina como Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul tem muita gente boa, né? O Ring 12 foi na época que quase a maior federação, não sei se é federação, mas a maior associação de lutadores de wrestling do Brasil na década de 60. E entendo em relação a isso, tem muita gente boa lá. Nós temos um projeto muito bacana para o ano que vem, e que ainda tá em stand-by, que a gente vai traçar no final do ano lá no Rio Grande do Sul. E em Florianópolis, particularmente, eu estou trabalhando bastante, correndo muito atrás mesmo, de espaço de treinamento, de uma academia bem bacana para o pessoal aqui, que a gente possa fazer um intercâmbio com o pessoal da Ring 12 do Rio Grande do Sul, que são professores magníficos, não tem nem como falar nada a respeito deles, porque é só fera lá, é só craque mesmo. Então, eu estou indo para lá no final do ano, vamos conversar com o Martins, conversar com o Stiner, com o Rand, com o pessoal todo lá. E no ano que vem está tendo muita coisa bacana aqui da associação que vai surgir no sul do Brasil. E aqui em Florianópolis, a ProWF, a Pro Wrestling Floripa, também está começando a engatinhar ainda devagarzinho, a passos lentos, mas se Deus quiser, até meados do ano que vem, a gente está com um material bem bacana para distribuir para todo mundo. É, cara, é isso aí. Eu não ia falar o nome da federação, mas tá aí, né? Você vê que até ano que vem tem coisa bacana no Sul. Você vê o wrestling novamente, pouco a pouco, em passos tímidos, mas novamente o wrestling tá crescendo no país. A gente tem aqui em São Paulo três grandes equipes, né, que é a BWF, a Bralulho, os Gigantes do Ringue. No Rio de Janeiro nós temos a FIU, né, e agora também surgiu a notícia de que a Bralulha até em 2010 ela vai ter, vamos dizer assim, filiais, né, espalhadas nas capitais do Brasil, né, nas capitais do Brasil. Eu até dei uma engasgada aqui, desculpe. Mas a gente vê agora começando a surgir isso. Agora no Sul a gente já tinha a PPW, né, que eu não ouvi mais falar, mas eu creio que deve estar ainda ativa, né? E agora Pro Wrestling Floripa aparecendo também no Sul, junto com a galera do Ring 12, Scaramucci, o Rando, o Stiner, aquela galera que trabalhou bastante, que foi responsável por grandes momentos da luta livre nacional, né, e quem sabe mundial também, porque eu sei que na América Latina a luta livre brasileira ficou conhecida. Então você vê que tá ressurgindo, né, Ira? É isso aí. Tomara que possamos aí em breve também ter uma coisa em Minas Gerais, porque eu moro em Minas Gerais e é verdade, né? São Paulo. Mas quem sabe, que eu moro em São Paulo, eu treino na WWF também. Não, quem sabe, a galera tá desesperada pra treinar. Tem muita gente que visita o Portal da Luta Livre e quer saber sobre treinos e tal. Por enquanto, o único lugar que eu sei indicar é a BWF mesmo. Você pode ver lá no site da BWF os locais de treino. Mas agora, quem sabe, com a Bralule também se expandindo para as capitais, com o surgimento da ProWF, né? A Pro Wrestling Floripa. Também lá e tá vendo também que a FIU tem buscado mais profissionalizar, né? Sim, exatamente. Buscando a FIU também lá no... Então vai ser bacana também pra galera do Rio de Janeiro. É, o Rio de Janeiro também tá com tudo, né? Até aproveitar e mandar um abraço pra esse ser polêmico que faz parte da FIU. Ele treina lá, né? Deve apanhar muito. Se não apanhar muito, eu fico chateado, porque acho que a FIU tinha que dar bastante porrada nele. Mas manda um abraço pro nosso Ricardo Vampirinho, Vampetola, nosso amigo do coração, aquele abraço pra você. Bom, vamos seguir aqui o rumo, né? Senão a gente vai se perder no meio dessa escuridão. O que, que a gente vai falar mais aqui, Ira? Temos também hoje que saiu o nosso amigo Raposa, chegou a postar lá no portal, que foi o Dana White, dono e presidente da UFC, que falou que, assim, a UFC está acima de qualquer outro esporte. Seja ele boxe, seja ele a própria WWE, que é o esporte do futuro. E o Dana White falou, e muita gente aí meteu pau, mas lembrando aí, como o próprio Raposo escreveu, que tempos atrás o senhor Vince McMahon tentou aí igualar, fazer uma coisa pro wrestling mais violenta, para tentar pegar o público do UFC. Mas ele acabou relaxando a mão, preferiu a molecada, então perdeu. É, pois é, eu acho que o UFC não tem que se misturar muito com o pro wrestling, entendeu? Eu acho que já existe um preconceito muito grande você vê até, esse preconceito caiu nas costas do Lesnar quando ele entrou, né? Muita gente falando, não, o Lesnar é um lutador de mentira e tal. Aí depois, lógico, ele calou a boca da galera descendo o cacete no nariz do Frank Mir, né? Mas eu acho que tem que ficar, sabe, as coisas separadas. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, né? Tá muito diferente. É, são coisas totalmente diferentes. A gente tá falando de um esporte de contato ali na MMA, estamos falando de um show, de um entretenimento que é o wrestling e tal, então não mistura, porque a MMA já tem esse negócio de ter uns freaks no meio do roster, né, fazer umas coisas meio mirabolantes nos shows, né, então deixa pro wrestling isso daí, foque nos combates, na porrada, que é o que a MMA tem de melhor. Justamente, mandando aí, aproveitando essa brecha de MMA, mandar um abraço pro nosso amigo aí, Marcelo, do Último Round. É verdade, Marcelo Fontana, do Último Round, lá da UTV. Você que assiste o BWF Combate, sempre na UTV às 14h, chega uma hora mais cedo para assistir também ao Último Round, todo sábado, 13h, o melhor do esporte de contato, boxe, muay thai, jiu-jitsu, MMA, soco na orelha, cabeçada no nariz e tudo mais. No Último Round, um abraço pro Marcelo Fontana aí, né, cara? Hoje é o show dos abraços, né? Hoje é o dia do jabá. É o dia do jabá, cara. Isso que é da falta de conteúdo e o navegador travando aqui em casa, mas... Navegador travando, o PLL no ar, né, que tá no ar, bonito. É, agora que o pessoal tá ouvindo, tá no ar, né, mas enquanto a gente tá gravando aqui, ele tava nessa manutençãozinha básica, mas não pega nada, não. Vamos... prosseguir, Ira. Que mais temos que a gente tem também de bom? Que foi a Lilian Garcia, né, que tem, todo mundo tem comentado aí quem vai ser o sucessor dela. É verdade. E parece, né, que vão ressuscitar o Howard Finkel. É, eu me surpreendi com isso daí. Que teve aí nos últimos dias, também trabalhando com o pessoal do SmackDown vs. Raw, 2010. É. Fazendo a situação aí do roster, da parte do roster, né, porque são 60 e poucos lutadores e deram, acho que pouco mais de 30. Coisa que foi 48. É, 48, e aí ele tá trabalhando com o pessoal e vamos ver, talvez The Thing de volta aos rings. como ring announcer. É verdade, cara. E falar nisso, o SmackDown vs Raw vai ser bacana, hein? Essa versão 2010, pelo que parece, dá pra você construir arena, né? Não sei o que lá. 48 lutadores, meu irmão. É um roster bacana. É, praticamente todo mundo, né? É, tá quase todo mundo lá. Não, acho que ficou o quê? Uns 20 jobbers de fora, né? Mas a galera ali, sangue bom, tá sempre lá no roster já confirmado, o roster já saiu completo, né? Então vai ser uma parada bacana. Mas esse negócio. Oi? Uma coisa bacana desse roster é que a Natália ficou sozinha. É verdade, né? É, entrou ela de aquele cabelo rosa e mais nada, assim, não vem ninguém junto com ela. Foi uma coisa meio estranha, assim, pelo menos um dos dois tinham que ir junto, né? Ou o Smith ou o outro deviam ir junto com ela, pra pelo menos dar pra fazer um tag, uma coisa assim, porque senão fica estranho. Pois é. Agora esse negócio do Howard Finkel, eu fiquei impressionado, porque no começo, quando a Lilian Garcia começou as notícias, né, que Lilian Garcia tava indo embora e tal, estavam falando que poderia ser a Miss Angela, né, a Angela Fong, se não me engano, o nome dela, que tá na FCW, que seria a substituta da Lilian Garcia, já que ela é a ring announcer lá da FCW, o que seria uma porcaria, porque, vou te falar uma coisa. Favor, bota de novo aquela parte que você colocou na vez que falou da primeira vez dela. Ah, é verdade. Pra você que não ouviu, agora ouva. Following contest is the FCW Battle Royal. The winner of this match becomes the number one contender for the Florida Heavyweight Championship. Pronto, voltamos. E essa daí é a Angela Fong, né? Fazendo sua ótima ótimo trabalho de ring announcing, né? Bonito. É bonito, cara. Você vê que a voz dela dá raiva, né? Então na hora eu pensei, pô, lascou. Aí depois cotaram Rosa Mendes pra ser ring announcer, né? Tudo bem, né? Sabe, não conheço a moça falando e tal, não sei se ela tem talento, mas beleza. Ela chegou quando a Miss Angela, né, teve disputando esse título de Miss FCW, ela teve narrando, anunciando, né? E é também fala que é muito diferente, não, viu? E agora voltou o Howard Finkel, né? Que por anos esteve na WWE e tal, não sei o que lá. Agora tá indo, né? De novo pra fazer o mesmo trabalhinho. Exatamente. Tomara que tenha aquelas filmes bem engraçadas que tinham com ele antigamente, que eu falava de. É, cara, era legal. Eu acho que, meu, seria bacana mesmo se os caras pegassem de volta o Gene Okerlund, mas, infelizmente, eu acho que isso daí não vai ser possível já devido à idade avançada, né? Não sei se o Gene ainda está com as faculdades mentais no lugar, mas seria uma boa, cara. Também é uma personalidade muito forte e também participou de muitas storylines ao longo da WWF, né, e tal. Mas, tomara que seja o Howard Finkel mesmo, porque é um bom ring announcer, a gente sabe que a Lilian vai ser bem substituída, né? Esse é o negócio. I'm a scat man. I'm a scat man. Eu gostaria de dar uma volta aqui, voltar no tema. Diga. Estive aqui olhando um bocado o roster do SmackDown vs. Raw 2010. Sim. E temos aí ausências notáveis, como, não sei ainda se vão estar presentes, né, porque teremos aqueles que serão jogadores que serão destravados no meio do jogo, né. Sim. Poderá destravar. E teremos, ausências notáveis que aqui eu anotei mais ou menos, foi Paul Burchill e Keith Lee, que não estão no roster. Dynasty. No inglês é uma beleza. É, e nosso amigo Charlie Haas, que esteve fazendo aquelas muito tempo atrás as suas peripécias, como imitando os outros. É verdade. Jimmy Newton, que também vem sendo bem apagado nessas histórias. The Hurricane, que é o Hurricane Helms. Exatamente. Veio com os destaques, aí aparecendo numa field meio super-homem e tal. Ele some do nada e dá um barulho. Ele some. É, uma coisa meio estranha, mas tudo bem, né? Meio super-homem, velho. É. E nosso amigo Sheamus O'Shaughnessy, que agora é conhecido como Sheamus, e também não está no roster. Lembrando que o nosso amigo Yoshitatsu, o japonês maluco, está destravado, será disponível para download no Japão. É, então, lógico. Quando não está no Japão, perdeu. É, não, mas relaxa que até aí os caras arrumam um jeito, entendeu? É questão de tempo, né? Hoje em dia, esse negócio de limitação para coisa tecnológica não existe mais, né? Legalmente, só no Japão, né? É bom a gente deixar bem claro. Mas você vê, né, cara? A galera se empolgou, né, com o Yoshitatsu lá no Japão. Os caras devem estar malucos, né? Os caras até aceleraram a estreia do cara, pá, não sei o quê. Mas é uma coisa que você tava falando aqui. É bom que o Shimos O'Shaughnessy agora seja chamado apenas de Shimos, né? Porque... o nominho feio, né, cara? Ah, não, velho. Que tipo... é característico dele, entendeu? Se você entrar no site dele, você vai ver muitas fotos dele com onde ele era nem da FCW, então. Você vê muitas fotos dele muito engraçadas, então vou até ver se eu pego o link depois e passo pro Marcão colocar. Vale a pena dar uma olhada, tem uma que tá aparecendo. Ele tá parecendo um homem de barro com um cachimbo na boca. É o típico estilo irlandês, né? É. Família O'Shaughnessy e tal, não sei o quê. Mas eu gostava do nome dele, Shimos O'Shaughnessy. É, eu não gostava porque eu não sabia falar. Ainda mais porque eu podcast não sabia falar, né? É verdade, eu fui falar o nome do cara, na hora eu me enrolei, né? Eu chamei o cara de salsicha, mas tudo bem. Vamos seguir então, a gente falar aí do SmackDown vs Raw 2010, né? Também já passamos aí por essa questão, né? De quem ficará no lugar de Lillian Garcia, né? Já que Lillian Garcia se foi embora, adeus, meu amor. E o que mais que a gente tem? Hoje você que vai tocar as notícias, Irã, porque eu tô sem navegador aqui, tá tudo travado. Temos aqui também a nossa digníssima Linda McMahon. Ô, beleza. Que criou o cargo de CEO. Que bom. Da época do Rio. Mas você sabe por quê, né? É, ela vai se candidatar à assinadora. É, garoto, você vê, os McMahons entrando na política, cara. Agora os manos vão mandar em tudo. É, vamos ver o que vai acontecer. Ia ser muito legal se tipo um dia o Vince fosse... Não vou colocar presidente, não vamos exagerar, né? Mas governador, chegar pra demitir os caras lá daquele jeito dele e tal. Ia ser bacana, cara. Mas é... E nisso temos também o nosso amigo Jerry The King Lawler, que está concorrendo a prefeito de Memphis. Prefeito de Memphis, a terra do Elvis, cara. Olha a responsa que o cara tá segurando. Se eu não me engano, é Memphis. É, se eu não me engano, é Memphis mesmo. Ele é de Memphis. Mas é de Memphis, então é Memphis. Eu não tenho a mínima noção de como que está as pesquisas para intenção de voto lá, entendeu? Eu nem sei se é eleição esse ano, ano que vem. Eleição americana, olha, totalmente por fora. Mas eu acho que ele vai levar esse negócio. Se ele não levar, ele vai perder por pouco. Não sei, né? Isso daí é o que eu tô esperando pela popularidade que ele tem, né? A gente tá falando de um cara que toda segunda-feira aparecia na televisão das famílias americanas, né? E com certeza em Memphis ele deve ser muito querido, né? Já que o wrestling lá é outro patamar. Então quem sabe o cara não vira um prefeito aí, hein? Amém. 1, 2, 3, 4. A Linda, como você falou, ela saiu do cargo de CEO, né? Não tá fazendo mais piciroca nenhuma na WWE, né? E tá de campanha, né? Então... É, não pode, você, né? Que quer votar, você que tá nos Estados Unidos e quer conhecer as bases de governo de Linda McMahon, acesse linda2010.com. linda2010.com. É um site imperdível. Olha, impressionante o site de campanha dela. Deve ser muito bom mesmo. Eu tô vendo, cara, aqui uma parte aqui que é um screenshot do YouTube. Ela tá com a cara de quem tá gostando do que tá fazendo aqui. É, imagina, né, cara? Isso daí é o lance do dinheiro, né? Eu aposto. Temos também outro destaque, que foi a demissão que estão contando aí pelos backstage de Jim Cornett e do B. James, né? E o que aconteceu? Estão falando que Jim Cornett foi demitido por causa que ele reclamou do push que estão dando em Eric Young. Caramba, hein? O bicho tá pegando, hein? Tá virando meio que um negócio meio esquisito, então... Mas fazia bastante tempo que ele não aparecia também, né? Então... É, o Jim Cornett não aparece, na verdade, desde janeiro. Foi no, na primeira pay-per-view do Mick Foley. Não tem falta. Mas você vê agora como o bicho tá pegando depois que o Jarrett saiu dessa. Perdeu a posição privilegiada que ele tinha, né? Você vê que as coisas estão um pouquinho mais rígidas agora. Antigamente tinha uma. Tinha um, sabe, um negócio de costas quentes, tá? Uma mão lava a outra, não sei o que. O Jeff foi fazer cagada aí, ó. Você vê agora o bicho tá pegando, o nego não pode mais reclamar, que senão. Fora que o Cornette já tava há um bom tempo sem aparecer, né? A gente tá falando aí de 8 meses, né? Foi falar o que não devia. Bom, desejamos o melhor pra Jim Cornette em suas futuras empreitadas, não é? Amém. Daqui a pouco ele aparece de novo. É, é capaz, né? Quem sabe ele aparece. Acho que. Bom, na WWE eu não sei, né? Talvez numa aparição especial e tal, mas. É, agora eu acho que o destino do Cornette é pouco a pouco. É o ostracismo e tal, ele vai sumindo pouco a pouco, aquele negócio e tudo mais. É, gente, o rabo aqui. É, agora vamos falar aqui da suspensão do Rey Mysterio, né? Que surgiram novos fatos aqui, dizendo que ele foi... É, ele vai ter que pagar uma multinha assim leve, de $100,000. Opa, por quê? Coisa pouca, né? Coisa pouca. Coisa pouca. A gente batalhando pra ganhar $100 e o filho da mãe pagando. E ele não estará presente no Breaking Point, nem no Hell in a Cell, e nem Sim. nas 4 semanas de house show previstas aí pra próxima. É, por causa da suspensão, né? Suspensão. Agora, só pra galera que não estava, né, acompanhando, não acompanhou, isso bem que é difícil, mas sempre tem um cabeça de porco que não acompanha. Mas pra galera que não está sabendo da situação do Rei Mysterio, né? Porque o Rei Mysterio, o ídolo da garotada, né? Aquela coisa bonita. Que o Rei Mysterio aprontou Irã? O que acontece? O Rei Mysterio, ele pegou e usou alguns produtos aí. Não, eu não sei quais produtos são. Uns produtos, né? É, uns produtos. Uns tóxicos. É, uns tóxicos. Aí ele pegou e não notificou a WWE que ele ia usar esses produtos. Então, ele caiu na malha fina. Foi fazer o exame de doping e foi pego. Não, peraí, agora que eu queria entender um negócio. Como você acabou de dizer, o cara pegou e usou substâncias nocivas à saúde e à mente, né? Só que ele antes não notificou a WWE que ele iria usar. E se ele notificasse? É, essa questão é porque é o seguinte, ele não usou, não foi droga. Não foi uma droga recreativa. Isso, foi um remédio, parece, alguma coisa tipo relaxante muscular, essas coisas que não são muito legais de se usar, mas eles estão usando. Ah, tá. Remédios um pouco. Remédios que devem ser avisados com antecedência, né? Pra galera na hora que pegar no doping já tá sabendo do que se trata, por que ele tá usando e tal, né? Alguns são relaxantes muscular e um remédio pra dor que eles têm a liberdade de tomar, desde que avisem. Ah, sim, é, então tá certo, tá. Mas e essa multa de $100,000? É da WWE? É, essa penalização parece ser da WWE, pelo que eu entendi aqui. Caramba, cara, isso pra você ver, hein? A gente tinha o caso do Brian Kendrick, né? Que pagava $1,000 cada vez que reprovava no teste por causa do uso da maconha, né? E agora, $100,000 pro Rei Mysterio, cara. Você vê que coisa feia, né? É de quanto que ele ganha, né? Ah, não, lógico. Eu acho que $100,000 aí pra ele não vai ser um problema, não. Não faz. Perto do patrimônio do senhor Rei Mysterio, não faz cosquinha mesmo. Mas mesmo assim é um número que assusta, né? Pô, pra nós que ganhamos aí um salário pouco. É verdade. É, a gente sabe que eu queria ganhar uma multa dessa, mas tá tudo bem. É. Vamos seguir aqui, né? Temos outras também, que é a questão que a Haka Khan, né, a ex-namorada do Kurt Angle, está querendo processar a TNA por conta dela estar sendo deixada meio de lado, por conta dela ter denunciado o Kurt Angle, ter exposto ele a coisas. Você vê, né, cara? Aí que vem o negócio das costas quentes, né? Foi mexer com o cara que tava ali mais... Né, o cara que agrada mais a companhia e tal. Agora ela tá se lascando aí, mas... Bom, será que ela processa mesmo, cara? É, aquele negócio, né? Se ela processar, ela perde o emprego. Ela, realmente, ela vai perder o emprego na hora. Mas se ela não processar também, ela vai sair por baixo. De repente ela não vai querer sair por baixo, né? É, vai querer pelo menos tirar uma graninha aí, né? Porque se por acaso ela sair a WWE não chamar, ela tem o seu pé de meia pra se virar por enquanto, né? E foi anunciado a data do Tribute to the Troops da WWE, que Sim. tem todo ano, será dia 19 de dezembro na NBC. Dia 19 de dezembro, pertinho do Natal, tal, aquela turma bacana vai pro Iraque, né? Porra, melhor lugar do cara. Não, eu imagino como deve ser emocionante pro cara fazer um combate no Iraque, né? E eu não entendo como que nunca jogaram uma bomba naquilo. Como o meu amigo Igor Lopes falou uma vez do Michael Jackson, você só tá lutando verdadeiramente pela vida. É verdade. É, cara, é verdade, o pessoal tá lutando pela vida. Grande frase de Igor Lopes, né? Foi um dos momentos muito engraçados. Mas, você vê, cara, eu sempre fiquei preocupado com esse negócio de tribute to the troops, tá? Os caras ir lá pro Iraque, não sei o quê. Eu sempre pensei, pô, mas como que deve ser a segurança lá, né? Porque, pô, o cara vai no Madison Square Garden fazer um show, tem uma equipe de segurança violenta, tal, não sei o quê, e os caras conseguem fazer um show de boa ali no Iraque, os caras saem pra visitar, vai nas tendas, tira foto, faz continência, faz aquele videozinho bacana de tributo, tal, que vai rolando na semana antes, e não acontece nada, não tem uma bomba, não tem um tiro, não tem um suicida, sabe? É, nem parece o Iraque, cara, acho que eles não estão gravando no Iraque, não. É no Texas. É no Texas, eles estão pegando, eles juntam soldados no Texas, né? Os caras estão juntando soldado lá no Texas, lá, e tá fazendo isso daí. É, deve ser, porque eles puderam jogar uma bomba atômica lá naquele teste que eles falam que eles fazem no Texas, né? É, então, aí eu pego um descampado lá, junta a galera e acabou, né? E agora, uma notícia que eu guardei pro final pra galera aí que é chegada no 5 contra 1. Opa, epa, epa, olha a turminha do mal aí, segura as calças que vem notícia. A Playboy de Trace Books já está nas bancas dos Estados Unidos e já temos na internet, então... Vá, jura? É lógico, né? Rapidinho esse negócio então, sai. Então, segundo assim, temos links aí, pessoal, de alguns sites da blogosfera, eu já vi que já divulgaram, no entanto, não sei a posição do patrão aí, se ele vai divulgar. Não, então, cara, você sabe que esse é um assunto muito sério, né? O Portal da Luta Livre é acessado por muitas pessoas menores de idade, né? Então... Eu não sei como é que a gente vai fazer. Eu acho que é melhor a galera que tá ouvindo esse podcast sair à procura, entendeu? Vai nos blogs, vai na seção de links do Portal da Luta Livre. Duvidar, tem algum blog lá que já publicou também, entendeu? É, foi lá mesmo que eu achei. Ah, então, pronto. É só você procurar com jeitinho. Pode falar o nome do blog. Você lembra o nome do blog, né? Agora não lembro. Eu lembro que é do TM Punk. É do TM Punk. É alguma coisa do Wrestling Generation. É, o Wrestling Generation, né? Então, lá já tem a Playboy da moça pra vocês acompanharem, apreciarem. Lembre-se sempre com moderação, tá? Não quero ninguém também com cãibra no braço e tal, pra depois não... Tô de cabeça? É. É bom. Dor de cabeça é fogo, viu? Eu pensei que era só comigo. Eu pensei que era só comigo que dava essa dor de cabeça estranha, cara. Olha só, velho. Se tiver uma mulher ouvindo esse podcast, não entender nada. É verdade, moças, peguem leve e tal. Mas se bem que, pela minha teoria, acho que as moças também devem ficar com dor de cabeça, né? Mas é que as moças nunca assumem, né? Ah, não, eu não faço isso e tal, não sei o quê, né? Então... Nem estamos falando o que elas estão fazendo, mas deixa pra lá. É verdade, né? Eu também acho que poucas mulheres ouvem o nosso podcast, né? É melhor a gente nem deixar essa parte no ar, porque senão daqui a pouco pega pra cima da gente. Mas é isso aí, a galera justiceira já tem prato cheio aí, carne nova no pedaço pra vocês folhearem com os olhos, lamberem com a testa, né? E todas aquelas coisas mais. E aí eu acho que finalizou mesmo as notícias aí que tiveram mais importantes. É verdade. Eu queria dar um adendo agora final, que eu guardei isso pro final também, e nenhum dos dois tá sabendo, que eu conversei hoje à tarde com o senhor Igor Lopes, e chegamos ao consenso de que teremos um novo canal também para a BWF. Um novo canal, você diz um novo canal como não, assim? Não, de televisão, calma. Ah, calma. Tá, ah, bom, que susto. Calma, não priemos cânico. Ah, bom, vamos lá. Explique então, esse negócio melhor. Estará sendo aberto logo depois da gravação deste podcast o Twitter oficial da BWF. Olha, rapaz, que legal. Será que inicialmente vai constituir aí e divulgar o Telecat quando tá saindo, o BWF Combate, quem são os participantes do dia e tal, uma coisa assim. E que no início não terá muitas atualizações, por causa que o Igor tá aí com problemas no seu computador e tal. Mas eu já tô montando aqui, já tá, vai sair agora, logo depois do podcast. Já vai ter o Twitter da BWF, que vai ser o BWF Oficial. É, twitter.com/BWFOficial. Já que bacana. BWF, então... Legal. Parabéns pro BWF por mais uma iniciativa de usar a internet, né? Usar a internet para divulgar, dar valor ao site que tem, dar valor às ferramentas da internet e tal, né? Se todo mundo fosse assim, mas não, então não vou falar mais nada. Mas bom seria, né? Seria bom, né? Se todas as equipes divulgassem e tal, pra galera saber o que tá acontecendo com elas. E o pior é o seguinte, uma coisa eu tava até conversando outro dia, vou mandar um outro abraço aí, um salve pro nosso amigo Cadu Araújo. Amigo Cadu Araújo aí da FD Comunicação. Ah, verdade. Grande Cadu, um abraço pra ele. Eu estive conversando com ele e muitas vezes as pessoas vêm até a gente no MSN, no Orkut ou no qualquer que for, achando que a gente é da WWE, que a gente é da TNA, que a gente é do não sei o que. A gente não somos de lugar nenhum. Entendeu? A gente não somos. Justamente, pra fazer a concordância errada. É isso mesmo, o português correto. A gente não somos de lugar nenhum. Então, o máximo que nós vamos estar sabendo aqui é BWF mais um bocadinho. É verdade. Nós não temos mais comunicação com o WWE, nem TNA, nem ROH. ROH o Rafael tem, mas é uma coisa meio restrita também. Não está chegando ainda a saber coisas que vão acontecer ainda. É. E tal, mas estamos batalhando por ter essa gama de federações aumentadas e possivelmente teremos novas reviews também no tempo. Nós vamos resolver esses próximos reviews que estão atrasadas e que não saem, que ficam nesse nego fala que vai fazer e não faz. Então já estamos ficando puto com isso, então vamos resolver esse negócio logo. É verdade, né? Até pra gente deixar claro, a gente nunca teve comunicação com as empresas de fora, entendeu? A gente nunca teve uma comunicação direta e tal. O máximo que a gente tem hoje, que a gente pode dizer que a gente tem, é um pouco da comunicação com a ROH, justamente porque o nosso administrador, o Rafael Tadeu, é responsável pelo canal oficial dos programas da ROH no YouTube, que é o ROH Brasil, né? Brasil com Z, lembrando o pessoal. E o contato que a gente tem com a Synergex, a partir do evento que a gente foi, do lançamento dos DVDs. Mas a Synergex, lógico, não responde pela WWE, nem tem maiores informações sobre bastidores, nem nada do que acontece. O que a Synergex está fazendo aqui, além do trabalho ótimo, por sinal, de trazer os DVDs legendados em português, é também ajudar a WWE a voltar à mídia, né? Através da televisão, da internet, seja lá do que for possível a WWE voltar. É esse o trabalho da Synergex, apenas auxiliar a WWE nessa interação maior com o fã brasileiro, entendeu? Então, não vai esperando que a gente tenha coisas em primeira mão assim tão rápido, porque o nosso contato é limitado, como acho que qualquer blog, não só daqui, como também lá de fora, né? Onde principalmente eles são muito mal vistos, né? E outro contato que tem seria do Igor com o pessoal da Chicara, mas também é uma coisa. Realmente também é o contato com o Mike Quackenbush e tal, aquele negócio de que o Mike tá louquinho pra vir pro Brasil aqui, né? Quem sabe fazer um combate? Quem sabe levar um lutador? Não se sabe, né? Tudo pode acontecer. Eu já ouvi coisas a respeito, né? Coisas que não são oficiais, por isso não posso afirmar com clareza. Mas tem coisa boa caminhando por aí nesse quesito Brasil-Estados Unidos, né? No ramo do wrestling. Resta esperar pra ver se dá tudo certo. Estamos trabalhando, exatamente. Estamos fazendo nossa parte, aquilo que a gente pode fazer, a gente está fazendo, né? Exatamente. É isso aí. Bom, então, eu acho que já deu, né? A gente conseguiu falar sobre as últimas notícias. Eu só quero deixar minha revolta, antes de terminar, a revolta que eu tive ao assistir Undertaker contra CM Punk, né? Nesse último pay-per-view. Após o CM Punk ser derrotado por causa do Google Plata, apareceu o senhor, né, Rola Playa, falar que não podia usar esse golpe, né, por causa de uma limitação absurda que a Vicky Guerrero fez no passado. E aí, né, parece que o CM Punk vence por submissão, mas pelo jeito o Undertaker não se submeteu lá não, né? Mas lógico que tá explicado, porque o show foi em Montreal, E eu acho que foi uma tentativa absurda da WWE de tentar reviver o Montreal Screwjob, que é um dos momentos que a WWE devia ter vergonha na cara. Exatamente. Né, na e que o nosso história. Amigo Jean do Extreme Shop adora. É, Jean do Extreme Shop, que é fanático pelo Bret Hart, deve adorar, né? Quando ele ouve a palavra Montreal, acho que cai uma lágrima do olho dele. Né? Manda um abraço pra ele. Foi realmente um momento que me revoltou muito, sabe? Um Montreal Screwjob 2 totalmente staged, né? Ensaiado e tal. Foi, isso me deixou revoltado. O Undertaker não merece isso. Até porque o Undertaker logo logo vai estar pendurando suas botinas, né? Então acho que ele merecia um pouquinho mais de respeito. Podia até perder essa luta, mas não dessa forma. Não dessa forma. Não tentando reviver uma coisa absurda que foi o que aconteceu em Montreal em 97, mas agora já foi, nada pode ser desfeito. Fica aí o meu desabafo, tá certo? Deixa eu agradecer a galera que participou aqui com a gente. Irã Santiago, muito obrigado. Queria dar um adendo aqui. Diga. Falar com os amigos da BWF, que em novembro estarei de volta. Eu também. Acompanhado do nosso amigo Alan para acertar algumas coisas, os projetos futuros. E breve vocês terão mais novidades. Breve, assim, eu digo janeiro ou novembro, ou janeiro ou abril do ano que vem. É breve, vocês terão novidades. E um abraço aí para todos os nossos amigos, aqueles que nos odeiam, aqueles que gostam da gente, aqueles que não gostam. E eu acho que é só isso. E só mandar um abraço especial aí para esse empresário aí que ficou falando da gente aí, mas... Não, cara, é aquilo, né? Somos incompreendidos, o que que a gente pode fazer? Vamos agradecer também aqui a presença de Alan Ask. Muito obrigado pela sua presença, Alan. Eu que agradeço. Foi uma oportunidade incrível. E como o Irã falou, em novembro a gente está em São Paulo lá para conversar sobre negócios para o ano que vem. E vai ser uma oportunidade bem bacana de acompanhar os bastidores da WWF. E em dezembro eu estarei no Rio Grande do Sul e vou trazer novidades de lá também, diretamente pro portal. É, isso aí também. Eu quero mandar os abraços aqui pra galera que eu esqueci de mencionar. O Jean da Extreme Shop, que a gente acabou de falar. Acesse aí, extremeshop.com.br. É a loja pra você comprar artigos da WWE e da TNA. Eu também comprei a camisa da TNA lá, do Beer Money lá. E gostei muito também, produto muito bom. Do Jean, eu quero minha camiseta, rapá. E quem mais aqui? Mandar um abraço também pro Marcos Martins, que a gente mencionou aí, né? Expert na luta livre nacional, tem um grande background, já também pudera, né, com o pai dele, que foi uma lenda, o Cigano Steiner aí. Um abraço também pro Steiner, que com certeza deve estar na escuta. Um abraço para toda a galera que essa semana aí ficou meio assustada com essa queda do portal da luta livre, principalmente nossa equipe, né? Calma, gente, foi só um susto, foi só uma mudança aí pra melhor, lógico, pra gente ter mais estabilidade no servidor, pelo menos eu espero, né? Espero que não tenha mais quedas no momento que a galera esteja ouvindo aí. Mas é isso aí, galera. Um abraço pra todo mundo. Muito obrigado pela sua participação aqui, ouvindo a gente. Deixe seu comentário, mande seu recado de voz, faça o diabo que você quiser. A gente volta na quinzena que vem com mais uma edição do podcast do Portal da Luta Livre. E não esquece não, o Prêmio Podcast tá vindo aí. Ano passado a gente levou segundo lugar na categoria esportes, hein? E outra coisa também, vou dar uma adendo finalzinho aqui. Salvador, na próxima você tá convocado, viu? É verdade, na próxima edição um português aqui, lutador, dono de site, o cara vai falar também sobre a luta livre lá do outro lado do mundo, quase do outro lado. Lá, né? Do lado assim, Atlântico, né, velho? No meio do caminho. No, do outro lado do Atlântico, é no meio do caminho do outro lado do mundo, rapaz, tá pensando o quê? Bom, é isso aí, galera. Um grande abraço e até a próxima. Police,